Milhares de anos se passaram até agora. Tudo que está escrito nunca foi jogado fora. Testemunho verdadeiro de uma nação. O que é realidade? O que é ficção? Escrituras que marcaram toda uma história. Fatos ocorridos que ficaram na memória. Informação e cultura só vem através da leitura. Não se julga um livro pela capa. Pode crer, arqueologia e ciência foram a fundo, tentando desvendar a origem do mundo. Seguiram passo a passo as escrituras. Encontraram fósseis, mapas e esculturas. Expedições, pesquisas e descobertas. Realmente existiram todos os profetas. Cidades, tesouros nunca imaginados. Pouco a pouco se tornaram fatos comprovados. Estava tudo escrito, era só procurar. A verdade sempre existiu, pode acreditar. Depois de algum tempo veio enfim a conclusão. Aprendi que a Bíblia é o melhor livro do mundo. O melhor livro do mundo. Aprendi que a Bíblia é o melhor livro do mundo. O melhor livro do mundo. O livro mais fascinante da humanidade, que encanta pela sua complexidade. Pergunte a quem já leu, tire sua conclusão, mas não vacile, tenha uma sempre à mão. Se tudo que está escrito nela fosse mentira, com certeza todo esse tempo não resistiria. Podem tentar desmentir sua exatidão, nada vai tirar sua autenticidade, não. Toda escritura é divinamente inspirada, é por isso que ela é chamada de sagrada. Deus existe, isso é um fato. Fique esperto, não dê ouvidos a boatos. Tudo que está escrito realmente aconteceu. Genuinamente a história não se perdeu. 1120 línguas e dialetos traduzem a Bíblia pra crentes e incrédulos. Um best-seller de carreira triunfal. O livro mais vendido no mundo atual. Faz a gente parar, pensar, chegar à conclusão que a Bíblia tinha razão. Aprendi que a Bíblia é o melhor livro do mundo. O melhor livro do mundo. Aprendi que a Bíblia é o melhor livro do mundo. O melhor livro do mundo. Deus existe pra todos, a Bíblia é uma só. E só você a lendo pra entender vai saber, porque eu tenho tudo a ver com você. E se você procura o seu caminho, eu já achei o meu. Querendo conhecê-lo, é só chegar, entendeu? Você vai viajar por belos caminhos e paisagens, descritas com inspiração em suas passagens. Vai encontrar explicação para o que não sabia, informação valiosa, rica em poesia. Por que existe a noite? Como surgiu o dia? Vai saber como Deus criou os homens e os animais. E mais, beleza, e mais, certeza. E mais de tudo que está contido em seus ensinamentos. De todos os livros, é o mais perfeito, não tem jeito. Nela está o caminho certo pra agir direito. Então, seja esperto, encare a Bíblia com respeito. Passe a sabedoria para todos os seus. Essa é minha palavra, e a Bíblia é a palavra de Deus. Aprendi que a Bíblia é o melhor livro do mundo. O melhor livro do mundo. Aprendi que a Bíblia é o melhor livro do mundo. O melhor livro do mundo. Aprendi que a Bíblia é o melhor livro do mundo. O melhor livro.